8.5 Charlie, localized course. It's going to 8.7120. Flyers, Unit 20, repeat at 3,000 feet, clear for approach, ILS, X-ray, runway 10, I call you established on the localizer, Europa 03. Localizer ILS 10, Europa 03. Europa 03, Bear Sea, Zulu Intersection, complete procedure in contact now, power 118.905. 118.905, good day, Tom. Tower, good evening, Europa 083, establish localizer ILS runway 10. Alpha 083, clear to land runway 10, winds in 160 degrees, 100 knots. Clear to land 10, Europa 083. confeccionar o chame turno no meio das malas feitas. Chanel 6310, sol 154, Ribeira direito, chame sol 1, 2, 1, 2, sol 1. Sol 1, confirmando o controle, o 3 responde SAP e completa a via. Então, 3662, desse mantém 2010, registro altimetro 1020, cruzado na 78, pista 90, informe estabilizado. 2020, informe estabilizado, cancelando a restrição de TAP? Informe 2 de sal de TAP, cancelado a restrição. Em cancelando a restrição de 3662. estabilizado, até 3662. 3662, completo final, chame todos, na frequência 1-9-3-9-5. 895, 3662, tele Ramon. Oi, Salvador, boa noite, 3662, estabilizado, ir a sexo aí. 3662, autorizado, fundo, sistema 0, viatura 50 graus, 1-1-9. Levo 1-0, confirmaram, vem? 1-5-0 graus, 1-1-9. Certo, chove, seu vento? Isso, isso. Isso é seca, não chove sobre o campo. Bem, obrigado. Chuva aqui, só nesse ano, obrigado. Jet, autorização 340 para 340 para Galeão. 09 Lua, sendo indicação via chegada. É 91 no texto, meteu 050, deixa eu te meter 9020. Acione indicação, veio a posição BF para detectar a chegada BF e informe do ponto da descida. Afirmo, contato o radar 3 milhas para a posição polícia. Minha aproximação 2 no pé, eu sou de metrô na 020, 32 lance, eu sou pista na 0, forma estabilizada. Para descida. Brinco, matéria 4 mil pés, 2795. Trovio autorizado, 2795. Com o Zé Nomei, aliança 6. Projeto 9 completo final, chame torre, na frequência 1 no 8, 1 no 9, 5. Luna 344, desce até 2000 pés, registro altímetro na 020, informe estabilizado. Para 020, V20, chamará estabilizado, autoriza a pula de Luna? Autorizado, Luna 344. Luna, Luna, obrigado. Meia milha do externo, já está na pista, no 09. Gente, autorizado pouso, 50 graus, 09 nós. Autorizado pouso, pista no 09, repita, por gentileza, bom? 150 graus, 09 nós. Obrigado, 09. Oi, Salvador, até 397, ponto de espera da 10, visão que era 9 na costa. Gente, mantém o ponto de espera, tá 3197. Vai na reta 317. Fecha utilizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, 317. Luna 096, no solo 28, libera a pista direita e passe via Alfa e Juliette, portão 08. Espera direita, 28, Alfa e Juliette, gol na 096. Tá 3197, ao completar o alinhamento, autorizado decolar, 150 graus, 109, pista livre. Vai decolar, está 3197. entrada está no voo, no 344. 1-3-4-4, sete final, chave 3, 1-8, acima lá do seu. 18-9-7. Torre, Salvador, gol 1-3-4-4, passando externo. 1-3-4-4, ciente, autorizado pouso, 1-5-0 graus, 0-9 graus. Autorizado pouso, sou 1-3-4-4. TAM 3197, decolou 3-0, chama o controle 1-2-0, décimo 8. 208, TAM 3197. Contato radar na decolagem, tudo mantendo o voo autorizado pela torre, saiu da... Não voa. Autorizado nível 340, nação 1, nação 3197. Acima, confirmado pelo sistema. 340. Até a frequência, até o 08? Afirma, até o 08, na minha escuta, no 09. Braço, 09. Precisa completar o procedimento via pro 2795? Afirma, foi espelho, voidona, desceu para 2 no pé, o centímetro 90, 31, e forma de abusar, só procedimento. Pelo dona, 2000 pés, já pode ter escapulado o procedimento e aliás, as 2795. Nossa, agora é 1-8, é 1-9-5. 1-8-5, obrigado, 1-7-5. Azul 2795. Tráfego é destinado, autorizado pouso, pistão 0150 grão, 10. Repouso na 10, azul 2795.